Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. No dia 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan, na China, comunicou que 4 pessoas que haviam trabalhado no mercado popular de Huanan foram internados com um quadro grave de pneumonia. No dia 30 de janeiro já deste ano, 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o surto da doença pelo novo coronavírus constituía emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização. E no dia 11 de março, no dia em que a OMS caracterizou a Covid-19 como uma pandemia, o Saúde ao Tema falou pela primeira vez sobre o novo coronavírus. O que mudou desde o início da pandemia? O que sabemos agora sobre a Covid-19 que não sabíamos há 3 meses? Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Lembrando que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde ao Tema Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta 6ª edição do Saúde ao Tema especial Coronavírus, sobre o balanço de 3 meses da pandemia no Brasil, vamos conversar com a médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. Olá, Ana, muito obrigado pela sua disposição em participar da nossa discussão. Olá, Danilo, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária 99 FM e da Rádio Paulo Freire. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui dividindo esse programa com a brilhante Lívia e mediado por você, Danilo. Obrigada. A gente é que agradece. E agora que você falou também, nós convidamos a sanitarista e professora do curso de saúde coletiva da UFPE, Lívia Souza. Muito bem, muito obrigado, Lívia, por participar com a gente. Oi, Danilo, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço estar por aqui. E eu que tenho a honra, meu Deus do céu, de dividir esse programa com a professora Ana Brito, uma mestre pra gente, uma referência no tema. Então, tô aqui, acho que mais para aprender do que para falar com ela. A primeira morte registrada pela Covid-19 aconteceu no dia 11 de janeiro de 2020. Já o primeiro caso no Brasil ocorreu no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. Um homem de 62 anos que tinha viajado da Itália e foi contaminado. Desde então, a doença se espalhou no Brasil. Até ontem, dia 2 de junho de 2020, de acordo com o boletim do governo federal, são 31.199 mortes, 555.383 casos confirmados e 223.638 recuperados, menos da metade. O que eu quero chegar no ponto é, Lívia, você está de frente dos dados epidemiológicos divulgados pelo Observatório da Covid-19 da UFPE, certo? O que aconteceu para chegarmos nesses números? Quando a gente fala dos dados da Covid no Brasil, por mais assustadores que pareçam, né, a gente já passa de 500.000 de casos, de mais de 31 mil óbitos, mas apesar desse número ser assustador, ele certamente está subestimado. Eu acho que essa é uma questão fundamental de se entender, uma doença com alta capacidade de transmissão. E como o Brasil fez a opção por insuficiência de testes e uma insuficiência de política pública para isso, de não conseguir fazer testagem em massa, esses números, por mais assustadores que pareçam, eles são subestimados. Eu acho que essa é uma questão importante de ponto de partida da conversa. Infelizmente, nós já ultrapassamos tanto a Itália quanto a China no número de casos da doença. Ana, existe alguma explicação para o coronavírus ter se espalhado tão rápido aqui em território nacional? O Brasil hoje já detém 500.000 dos 6 milhões de casos notificados no mundo inteiro. Só fazendo um pouco de correção, a própria OMS, ela optou por uma definição de caso que necessita de uma confirmação etiológica do vírus. E isso, primeiro, é um absurdo, porque nenhuma epidemia e nenhuma doença de transmissão pessoa a pessoa, ou mesmo com vetor, ela só é representada pelos casos com confirmação laboratorial. Até porque o laboratório, ele também tem uma dificuldade, porque depende da fase que você está fazendo o teste, por mais específico que ele seja, como é o caso do teste biológico, a PCR conhecida, ela só vai dar positiva num determinado período da doença, ou com determinados tipos de fluidos orgânicos, se for num período mais tardio. Então, assim, a gente está mais ou menos balizando com a maioria dos países, pelo menos com a maioria dos países mais populosos, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que tem feito pouquíssimos testes também. Eles não fazem teste como a Coreia fez, como o Japão fez, como a Finlândia fez e como a Nova Zelândia fez, que são países bem menos populosos, não é isso? Então, assim, só para a gente balizar essa questão. Então, ter 500 mil de casos, de 6 milhões, é um desastre sem precedentes. E ter desses 30 mil óbitos, eu não sei nem qual foi a guerra que matou 30 mil pessoas, mas enfim. Isso realmente reflete o que a nós dizíamos no dia 18 de março, 7 dias depois que a Organização Mundial da Saúde decretou como uma pandemia e uma ameaça sanitária mundial. Nós pontuamos para um determinado jornal do Estado de que Pernambuco precisaria realmente adotar medidas de isolamento restrito, porque certamente a epidemia ela sairia dos andares superiores dos apartamentos, das coberturas de onde ela chegou, e que ela desceria para as garagens dos prédios. Garagem significava exatamente a disseminação pela população mais pobre. Então, nós pautamos a questão da intensa e grave desigualdade social que nós temos, particularmente no Nordeste brasileiro. Isso há 3 meses atrás. Tínhamos, naquela época, 33 casos, está entendendo, notificados da epidemia. E nós colocávamos que ou nós trabalharíamos com uma agenda social de proteção aos mais necessitados, aos pequenos comerciantes, aos MEIs, aos trabalhadores individuais, aos autônomos, as pessoas que não tinham um ganho fixo, e protegia as pequenas e médias empresas, ou nós teríamos em pouco tempo uma falta de controle total, porque também precisaria naquele momento, já que não tínhamos teste em quantidade, de isolamento domiciliar com monitoramento da atenção primária de saúde e com estruturas intermediárias de atenção. Não precisávamos focar apenas em hospitais de campanha, apenas em um atendimento hospitalocêntrico, porque também nenhuma epidemia se controla só com hospital. Então, a gente tinha que trabalhar com medidas de prevenção e promoção da saúde naquele momento. Para mim, a sua pergunta, Danilo, só focando, a grande disseminação e a velocidade de aceleração dos casos no Brasil, não só na região Nordeste, mas agora mais intensamente no Norte e Nordeste do país, acho que Lívia e Vaine têm feito trabalhos em torno disso e têm mostrado claramente, está entendendo? Então, é isso, a gente não aliou uma política estratégica de enfrentamento como política pública na área da saúde e na área social, e nós temos uma desigualdade socioeconômica sem precedentes e sem paralelo na história dos países que estão enfrentando essa pandemia. Com certeza. No início da pandemia, era comum que se comparasse a Covid-19 a uma gripe comum, um resfriado. Hoje temos a ideia bem diferente do termo que usamos no começo. O que mudou na forma que a própria ciência e as pessoas estão enxergando o coronavírus? A doença é uma doença nova, e aí ela vai revelando com o tempo a magnitude dela. Inicialmente tinha essa ideia de que era uma doença mais leve, uma infecção respiratória mais leve. Entretanto, com o passar do tempo, foi se mostrando a gravidade, o alto potencial de infectividade dessa doença, né, de transmissão da doença, a rapidez do que ela se transmitia. Eu não sou médica, mas o que alguns estudos mostram é que uma síndrome respiratória, né, uma doença gripal, ela transmite pessoa a pessoa em torno de 1, e essa doença, ela infecta de 3 a 4 pessoas, então que mostrava um alto grau de infectividade da doença, seguido da capacidade de gerar óbitos, né? Essa doença, ela tem uma letalidade que no começo foi subestimada, e com o passar do tempo ela foi se mostrando altamente grave, né? Então, assim, a gente tem hoje uma letalidade que está no Brasil em torno de 6%, o que é uma letalidade importante. Então, não é uma gripezinha, não é uma doença leve, é uma doença grave que ataca frontalmente os sistemas de saúde, que colapsa os sistemas de saúde. Então, acho que essa é uma questão fundamental. É a rapidez de propagação dessa doença, a velocidade de propagação dessa doença é um agravante sério dessa doença. A capacidade que ela tem de gerar óbitos, principalmente em pessoas com comorbidade, idosos, mas não só. A gente tem registro de pessoas saudáveis, jovens, que estão falecendo, o que mostra que a gente ainda sabe pouco, pelo menos é o que dá a entender que a ciência ainda sabe pouco do mecanismo da doença. E eu acho que essas são questões importantes para a gente respeitar, né, e tratar com seriedade essa epidemia. Ana, você falou agora há pouco sobre as estruturas e como o enfrentamento do coronavírus foi feito desde o começo da pandemia até agora. Na sua opinião, o que faltou nesse enfrentamento lá no começo e que gerou os números de agora? Faltou primeiro uma liderança nacional que conduzisse essa ameaça sanitária global como, de fato, uma ameaça que iria resultar em muito sofrimento, tá entendendo? Então, nós não temos um comando federal e isso foi determinante, né, inclusive em alguns dos países que eu falei. E vou falar num país muito mais próximo nosso, que é o Uruguai, e o outro que é a Argentina. No dia que a Argentina registrou 2 óbitos, nós não tínhamos registro de nenhum óbito, tá? O primeiro óbito do Brasil ocorreu 7 dias depois dos 2 primeiros óbitos que ocorreram na Argentina. No entanto, a Argentina, ela tratou essa epidemia com toda a seriedade que era necessária e estabeleceu uma frente de comando apoiado nas evidências científicas. Um conjunto de especialistas na epidemiologia, na infectologia, na virologia, na física, em modelistas, em bom, tudo que se pode recrutar para manejo e acompanhamento e orientação das ações de controle, a Argentina fez. Hoje, a Argentina é um dos países com menor taxa de mortalidade de toda a América Latina, só não é menor do que o Uruguai. O novo presidente de direita do Uruguai assumiu o país na emergência da pandemia, já com notificação de casos em todos os países vizinhos, está entendendo? E manteve todo o staff do Ministério da Saúde e todo o plano de enfrentamento que vinha sendo preparado desde o começo do ano. Então, o Brasil não fez nada disso, tá entendendo? O Uruguai tem, se eu não me engano, notificado até agora 23 óbitos acumulados, menos de 1.000 casos acumulados, ou seja, menos do que se adoece em Pernambuco num dia. Eles têm durante toda a epidemia. Então, faltou isso. Faltou uma liderança, faltou um plano estratégico, faltou o fortalecimento da política mais capilarizada do Brasil, que é o SUS. O SUS vem sendo subfinanciado historicamente, mas com a PEC da morte de Temer, conseguiu-se congelar o recurso para saúde, educação e segurança pública e assistência social durante 20 anos. Então, assim, a gente tinha uma subtração de bilhões de reais no SUS. E aí, todo esse conjunto, todo esse arcabouço deixou de ser feito. Mesmo os estados tentando medidas, digamos, de esforço regional, como é o caso do Consórcio Nordeste, que é um espaço importante para capitanear e para catalisar e para organizar e para tentar adicionar medidas aos estados, mesmo o Consórcio Nordeste sofre por questões de base intensas, está entendendo? É uma dificuldade. Eu digo que a gente tem que lidar com a pandemia e o pandemônio no país. Então, faltou tudo isso. Faltou um planejamento, faltou um fortalecimento do SUS. O Programa Mais Médico deixou de existir, o Bolsa Família foi reduzido para chegar a essas pessoas. O próprio benefício emergencial foi uma maneira, inclusive, de disseminação muito rápida da epidemia para o interior, porque as filas eram enormes em frente as agências financeiras, principalmente a Caixa Econômica Federal, as pessoas enlouquecidas porque estavam passando fome e precisavam receber esse benefício para não morrer de fome em situação de pouca mobilidade. Então, acho que faltou muita coisa, faltou o essencial, faltou credibilidade na ciência. A gente tem assistido uma verdadeira guerra de informações equivocadas, mentirosas e até verdadeiras travestidas de verdades maiores, tá entendendo? Isso dificulta a adesão da população, por exemplo, aos decretos de isolamento social, muito, porque a população escuta de um lado do governo do estado, do governo do município, e de outro lado é bombardeado por WhatsApp, por outras mídias, de que ele tem que tomar tais e tais e tais medicamentos que ele vai resolver e que um conjunto de médicos bem vestidos, engravatados, chega num determinado bairro e diz, olha, aqui o kit é esse, e entrega dentro de um saquinho plástico. Então, a gente tem uma fragmentação na condução dessa epidemia de uma forma extremamente prejudicial a toda a população. Entendo. O governo federal, no seu boletim diário sobre a Covid-19, aponta que cerca de 200 mil pessoas se curaram do coronavírus. Essas pessoas têm alguma chance de contrair a doença mais uma vez ou elas estão seguras? Veja só, vou entrar aqui nesse debate, tá, Lívia? Porque a gente vem acompanhando um pouco essa coisa na perspectiva da virologia, né? Muitas questões ainda não têm respostas, tanto do ponto de vista das suas manifestações clínicas, das suas repercussões crônicas, que a gente já sabe que existirão, que estão existindo, e da sua manifestação do ponto de vista do tempo, do curto e do médio tempo. Os testes até agora, quer dizer, os testes que conseguem captar a presença de anticorpos neutralizantes, de IgG, está entendendo? Que seriam os anticorpos que significariam que você teve contato com o vírus e que você teoricamente desenvolve imunidade a ele, ainda não são suficientes do ponto de vista populacional para eu dizer que tantos por cento da população tem presença de anticorpos que indicam uma fase de remissão da doença, e isso vale, tá entendendo? Agora, do ponto de vista individual, a gente ainda não tem essa resposta. Então, as pessoas que cura, entre aspas, de uma infecção de coronavírus, primeiro a gente não sabe. Tem ideia pelos estudos que foram desenvolvidos na China e agora mais recentemente na Coreia, de que eles desenvolvem imunidade temporária. Tá, exemplo da dengue, tá entendendo? De outros vírus. Ou seja, para aquele mesmo vírus, com aquela mesma manifestação, ele provavelmente não terá outra infecção, tá? Neste momento, a curto prazo. Porque a curto, porque a gente só tem 6 meses de evolução da doença, tá? O quanto da quantificação desse IgG é suficiente para dizer que você não infectará outra pessoa, também é uma questão sem resposta. Tá? Ainda sem resposta. Os estudos com anticorpo neutralizante é que vão nos dizer isso. Então, eu não sei se esse vírus ele poderá permanecer em fluidos orgânicos por mais tempo, dado que o vírus ele fica no interior das células, mas com capacidade infectiva a gente não sabe. Até o momento, quem já foi infectado e que entrou numa fase de remissão viral, ele deve se comportar como todo outro indivíduo na população, usar máscara, adotar todas as medidas de bloqueio para a disseminação do vírus, etc, etc. Eu, inclusive, recomendaria para os casais, mesmo que os dois tiveram o vírus, ou se um só deles teve o vírus, usem camisinha em todas as relações sexuais, porque geralmente as secreções sexuais, por exemplo, no caso da Zika, foi a secreção que mais demorou a eliminar o vírus, tá certo? Em torno de 7 meses, as pessoas permaneceram com vírus nessas secreções. O que não quer dizer, pelo tipo de teste que a gente faz, mesmo teste biológico, de que este vírus tenha capacidade infectante. É essa questão que eu queria frisar. A ciência não responde ainda, porque os testes que a gente dispõe, eles não são capazes de identificar o vírus completo. Eles trabalham com segmentos antigênicos, tá entendendo? Então, eu ter um RT-PCR positivo 2 meses depois, não quer dizer que eu estou com uma nova infecção, tá entendendo? Isso quer dizer que eu posso estar exatamente com uma cicatriz sorológica ou uma cicatriz antigênica de partícula do vírus, tá certo? Então, essas respostas ainda não estão dadas, mas em tese, as pessoas que tiveram a manifestação, que entraram em remissão, eles estão imunes para uma nova infecção nesta atual onda epidêmica, tá? Agora, se ele é infectivo ou não, a gente torce para que não seja, mas que todas as medidas de proteção em relação ao outro e a si próprio devem ser tomadas. Bem, a OMS afirma que o Brasil ainda não atingiu o pico da curva de contaminação. Mesmo assim, alguns estados brasileiros planejam a reabertura do mercado econômico, comércios e coisas afins. As pessoas têm medo de pegar a doença ao mesmo tempo que precisam trabalhar para sobreviver. Essa situação é difícil, não é uma decisão individual, porque envolve questões de política pública. Como deveríamos encaminhar essa questão? Eu acho que primeiro entender de ponto de partida que é falsa essa dicotomia entre saúde e economia. Nesse momento, é papel do Estado brasileiro, como tem sido o papel de todos os Estados no mundo, né? Os países no mundo estão adotando esse tipo de agenda. É papel do Estado brasileiro adotar medidas econômicas que protejam os indivíduos. Então, para que as pessoas façam adesão ao isolamento, é preciso um conjunto de políticas públicas que garanta a sobrevivência das pessoas. A gente está vendo aí que o auxílio financeiro, ele tem muita dificuldade de sair. A gente vê que as pequenas empresas não estão conseguindo acesso a crédito, né? Metade do crédito que foi destinado às empresas está com as grandes empresas. Foi fala do ministro da Economia de dizer que ganharia dinheiro com as grandes empresas e que perderia dinheiro com as pequenas empresas. Então, acho que a primeira questão de se separar é entender que é papel do Estado brasileiro, isso faz parte de uma agenda de saúde, né? A gente entende saúde a partir do conceito ampliado, então é parte de uma agenda de saúde proteger a vida das pessoas, e com isso precisa ter políticas públicas, políticas econômicas que garantam que as pessoas façam adesão ao isolamento. Na hora que essas políticas não existem, a gente faz uma política anti-saúde. Então, essa pressão de mercado, de reabrir os mercados, de reabrir a economia, de voltar às atividades econômicas, ela é resultado e produto da opção política do governo federal de desmerecer, né, de não acreditar e não coordenar o processo de isolamento social, de não entender o isolamento como agenda importante e com a principal medida que a gente tem hoje. Né? Hoje o isolamento social, o distanciamento social, as medidas quarentenárias são as medidas mais importantes e mais eficazes para o enfrentamento da epidemia. Não há outra medida ainda que garanta esse tipo de resolutividade. Então a gente tem, como a professora Brito bem falou, a gente tem um sistema de saúde desfinanciado. É importante a gente entender que o SUS ele não é mais nem subfinanciado, ele é desfinanciado. Ele vem perdendo recursos expressivos. A professora falou aqui na ordem de bilhões. De 2016 para cá, o SUS perdeu 20 bilhões. Nas últimas duas décadas, o SUS perdeu mais de 400 bilhões de reais de recursos. A gente tem mudanças estruturais no SUS, na atenção básica que foi alterada, bloco de financiamento que foi mudado, tudo isso impacta na saúde da população. Eu entendo como absurda essa opção de reabrir mercado, reabrir economia, afrouxar medidas de isolamento, no momento que a gente tem duas graves situações. A epidemia não desacelerou, muito pelo contrário, a gente está ainda em aceleração da curva, como a professora falou, a gente está em aceleração, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, e a gente está em aceleração nas camadas mais pobres da população. Essa doença está chegando com mais velocidade e com mais agressividade nas camadas mais pobres. Se a gente analisa o recorte de óbitos, por exemplo, a mortalidade ela está muito maior nas populações mais pobres quando comparadas às populações mais abastadas. Então, o recorte de classe social, de desigualdade social e econômica, ele é um elemento fundamental na compreensão dessa doença. Então, eu entendo como absurda, como uma medida antipovo, uma medida, sabe, de genocídio da população, afrouxar as medidas quarentenárias nesse momento. Sim, sim. Agora, as pessoas estão começando a mandar perguntas aqui no Facebook pra gente, e tem um aqui de Lúcio Souza, que eu vou ler pra você agora, Lívia. Como podemos combater essas informações falsas quando pessoas que se dizem médicos chegam na comunidade espalhando informações falsas, incentivando o uso de remédios inadequados? A gente tá vivendo um momento, enquanto sociedade, e aí é no mundo, esse momento, essa era da chamada pós-verdade, de que a verdade está sendo o tempo todo colocada à prova, né? Questionada. Eu não sei como é que a gente discute hoje a adesão, as pessoas acreditarem na ciência quando as pessoas voltam a uma agenda de discutir se a Terra é plana, né? Então, se a agenda é muito consolidada como que a Terra é redonda, a gente não considera mais, as pessoas estão em movimento antivacina de que a Terra é plana, quem dirá nesse conjunto de informações que a gente tem em relação à epidemia, que foi aí, né, contaminada pelo debate político, e aí quando eu digo político é com P minúsculo, é uma política rasteira, miúda, pequena, sabe? Então, esse debate foi contaminado pela agenda política, por essa polarização, pela ignorância. Eu acho que a forma que a gente tem de combater esse tipo de informação é com informação de verdade, mas para isso as pessoas precisam acreditar na ciência, né? E aí, só complementando, que eu acho que Lívia foi perfeita nas colocações dela, a questão da desigualdade na expressão da doença, só pegando o dado de Pernambuco, que é bem interessante. Ora, 5 cidades, com o último decreto do governador, ficaram o que ele chamou de quarentena... medidas quarentenáveis mais rígidas, tá? Porque as pessoas têm medo da palavra lockdown, tudo bem, não tem problema. Nós integramos uma rede que começou a ser montada exatamente lá no início de março, que chama-se Rede Solidária em Defesa da Vida. É uma rede formada por vários pesquisadores, defensores públicos, defensores dos direitos humanos, pessoas que trabalham nas organizações não governamentais, para pensarmos como a sociedade poderia estar representada por um conjunto de pessoas que voluntariamente se voluntariza a discutir, porque tem um acúmulo de conhecimento, porque tem acompanhado as questões em vários campos, nas populações mais vulneráveis, etc, etc. Então, nós discutimos nessa rede exatamente a questão da necessidade que Recife tinha naquele momento de ultraaceleração de casos, de instituir realmente medidas de isolamento mais restritas. E foi realmente, coincidiu com o decreto do governo do estado, que foi, se eu não me engano, 11 de maio, né? Ele coloca os serviços essenciais no dia 14 de maio, faz um aditivo ao decreto. E que esse decreto, ele vinha exatamente na tentativa de dar um sistema de saúde e conseguir dar resposta, completamente colapsado, com uma fila de pessoas esperando um leito de UTI ou um leito especializado, de mais de 400 pessoas por dia, com a regulação completamente estrangulada, com as UPAs completamente lotadas, os leitos públicos de UTI também completamente lotados, etc, etc. É tanto que a gente também encampou a campanha nacional de vidas iguais, lista única para leitos de UTI, tá? Para leitos especializados. E, de fato, quando a gente observa os dados, até a semana passada, foi quando a gente analisou no sábado, existe uma visualização para os dados do Recife de uma aparente redução do número de casos, que é o que impacta mais rapidamente, né? Isso, as medidas, elas vão impactando. Quando você reduz a mobilidade, reduz a aglomeração, você vai primeiro reduzir a ocorrência de novos casos. Os óbitos vêm depois, porque a doença, ela se prolonga por alguns dias até que resulte num estado de óbito, né? Quer dizer, no estágio final da gravidade da doença. E isso levou, eu tenho a impressão, que o governo do estado a decidir relaxar novamente, quer dizer, voltar ao Recife e os outros municípios da região metropolitana, assumindo que estava havendo uma desaceleração do número de casos. Gente, não dá para, sem teste, você dizer que está desacelerando. Para fila de necessidade de leitos de UTI, mesmo que tenha reduzido de 400 para 100, mas são 100 pessoas que ainda estão lutando por um respirador. Isso traduza-se assim. São 100 pessoas que estão lutando por um respirador, em fila. Aí eu peguei só os óbitos de Pernambuco e comparei com os óbitos do Recife. Só isso. Óbitos acumulados de Pernambuco. 3 mil óbitos até ontem, ou antes de ontem. Recife, 1.000 óbitos. Número de casos de Pernambuco, 34 mil casos. Recife, 16 mil casos, 15 mil, sei lá, Lívia me corrija, mas mais ou menos metade. Ora, se nós temos no Recife metade dos casos que o Pernambuco tem, eu esperaria que nós tivéssemos metade dos óbitos, se isso não tivesse um outro indicador. Mas só o fato de não residir no Recife... Veja que desigualdade nós temos internamente. Só o fato de não residir no Recife adiciona 3 vezes o risco de morte por Covid, com os dados oficiais. Eu não estou fazendo projeção, não estou... Então, veja, gente, que a desigualdade, ela se reflete em várias questões. Na questão da distribuição por bairro, na questão da distribuição, inclusive por território, é diminuição de acesso a leitos especializados. Então, essa epidemia, ela exige um conjunto de ações que vão desde a atenção primária, desde as formas de você trabalhar com falta de abastecimento de água para lavar mãos, falta do sabão, falta de tudo, até a questão do leite especializado. É bastante complexo e exige uma atuação complexa e dinâmica. Ela tem que ser revisada diariamente. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião do Conselho Regional de Medicina onde eles estavam querendo seguir, querendo não, argumentos para, como representante da rede, argumentos para abrir as eletivas, porque tem uma pressão de todos os lados, né, da economia, como Lívia colocou. Nós sabemos que é muito complexo, mas... É, e aí nós dissemos, olha, se você não tiver um seguimento de olhar os dados por pelo menos 2 semanas epidemiológicas, você não está fazendo nada. Porque, ora, se eu tenho um período de incubação que pode chegar até 15 dias, em, no mínimo, 10 dias, eu vou ter impacto sobre essa... Sobre, quer dizer, essa medida, ela vai impactar mais tardiamente. A gente não espera... Talvez isso não se constitua uma tendência, talvez se constitua a manutenção de um platô, que é tudo que a gente queria no primeiro momento, achatamento da tal da curva, para não, para dar tempo do sistema de saúde recuperar e poder ofertar leitos de forma que as pessoas não venham a morrer por falta de um atendimento especializado para aqueles que fazem formas graves. Uhum. Vocês falaram agora há pouco sobre a reabertura do comércio, e eu queria saber o seguinte, a reabertura do comércio está sendo muito discutida, que ela pode trazer uma segunda onda da Covid-19, com mais casos e mais vítimas. É possível que, com essa segunda onda, o sistema de saúde daqui seja inflamado, como foi inflamado em outros estados? É, essa é uma característica da doença, né? Na medida que a gente perde o controle da epidemia, a gente colapsa o sistema de saúde. Eu acho que é uma matemática relativamente simples de ser feita. Se a gente afrouxa as medidas quarentenárias e os casos voltam a aumentar e os óbitos voltam a aumentar, consequentemente, o sistema de saúde entra em colapso. Como a professora Ana Brito falou, a gente estava com uma fila de espera de 400 pessoas para um leito de UTI. Essa fila de espera reduziu para 100, mas ainda é fila de espera. Então, se a gente afrouxar essas medidas e o número de casos aumentar, a rede que a gente tem é a mesma. A rede sendo a mesma, a gente vai ter, sim, aumenta a gravidade da doença, a gente pode ter aí mais óbitos por falta de assistência à saúde, por assistência inadequada, porque as pessoas simplesmente não conseguem acessar o sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, eu acho que essa é uma conta, é uma equação relativamente simples. E é por isso que não faz sentido. Não faz sentido, nesse momento que a gente não reduziu expressivamente os casos, que a gente não entrou na fase de remissão da epidemia, não faz sentido, neste momento, a gente afrouxar medidas de isolamento. Associando a isso, desculpe, Danilo e Lívia, a questão da força de trabalho em saúde. Esta epidemia, diferente de outras epidemias que a gente enfrentou, como dengue, AIDS e hepatites, a força de trabalho em saúde adoece desproporcionalmente e ela deixa de atender. E a exigência de uma força de trabalho especializada, quando eu falo força de trabalho especializada, eu não estou falando só do intensivista que entuba, não, eu estou falando desde o maqueiro, desde o auxiliar de serviços gerais, que sabe lidar com o expurgo, que sabe lidar com o fluxo, do enfermeiro, do fisioterapeuta, da assistente social que está lá, inclusive trabalhando com o dilema do transtorno de um luto mais dolorido do que todos os lutos, que é você não poder estar acompanhando o seu parente ou seu ente querido, tá? Ou sua mãe, ou seu filho, ou seu pai, ou seu avô. Então, a força de trabalho, ela também é limitada e ela sofre com a epidemia. Nós temos a maior proporção de profissionais de saúde com Covid do Brasil e, eu diria, do mundo, porque a maior proporção até então tinha sido a da Espanha com 20%. Pernambuco chega a 37% de sua força de trabalho vitimada pela Covid, prioritariamente nos setores de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, e aí vem segurança, médicos, fisioterapeutas. Então, isso é um outro dado que essa epidemia nos revela, que é que a gente tem que proteger não só os ambientes domiciliares, mas o ambiente de trabalho desses profissionais. Por isso que desde o começo que a gente advogou que tinha que existir estruturas intermediárias para esse profissional, ele, além de se recuperar, ele não ser um vetor para o intradomicílio, de ter estruturas intermediárias, tipo hotéis, pousadas, para que esse profissional pudesse fazer seu descanso sem voltar para a sua própria casa, para não disseminar mais ainda essa epidemia, que está sendo, infelizmente, também disseminada por eles. Essa falta de um cuidado com a própria comunidade médica, como vocês estão vendo ela? ela foi mal preparada, ela não está sendo pensada, ela tem algum esboço de preparação pelo governo federal ou estadual ou os municipais? Do que a gente conhece da força de trabalho em saúde, eu acho que Pernambuco é um dos estados que tem uma força de trabalho extremamente qualificada, porque tem um polo de assistência grande, tem uma rede capilarizada do SUS extremamente robusta, tem unidades de saúde intermediária, tem cinturões de hospitais de emergência. Quer dizer, Pernambuco, historicamente, mesmo antes do SUS, que eu sou de antes do SUS, na rede de indigência, a gente já tinha uma força de distribuição da rede no estado muito grande, com as unidades de saúde, com os centros de saúde. O problema é que a gente vem sofrendo com a opção política de desmantelamento do SUS, está entendendo? E essa epidemia pegou o estado e os estados, de uma maneira geral, em franco desmonte desse sistema público, com uma transferência de recursos para o sistema conveniado e privado muito grande, está entendendo? Muito desproporcional, muito assimétrico. Para esse volume de casos que a gente está enfrentando, a gente teve que treinar muitas pessoas, os serviços treinaram muitas pessoas. Mas eu acho que tinha um conjunto de profissionais que podia dar conta disso. Cirurgião de cabeça e pescoço, anestesista, otorrino que trabalha com cirurgia, intensivista, infectologista, clínicos intensivistas, o pessoal da saúde da família também, que tem médico intensivista. Eu vi do modelo de Petrolina. Foi um médico de saúde da família que montou todo o sistema de retaguarda intensiva no, naquele estado, graças a ter uma força universitária, a ter uma universidade. Então, acho que assim, também ao aumento das universidades, isso trouxe um certo alento na formação de recursos humanos, está entendendo? Agora é que não se acompanhou de um planejamento estratégico com definições rápidas, inclusive de fortalecimento do treinamento dessas pessoas. Mas eu acho que não é por falta de treinamento, não é por falta, é por colapso mesmo do sistema e por a gente ter profissionais altamente qualificados, tendo que se retirar deste fronte de trabalho por conta da própria doença. Esse é que é um fator que é uma alavanca importante. Pernambuco tem uma característica de ter serviços, por exemplo, Recife, muito próximos e com alta mobilidade dos profissionais entre esses serviços. Então, mesmo o profissional que trabalha no setor público, ele trabalha no setor privado, ele trabalha no ambulatório especializado, ele trabalha. Então, ele no mesmo dia ele visita três, quatro serviços. E se ele é um vetor, e se 85% da população infectada dissemina o vírus sem ter nenhum sintoma, ele é um potencializador desta disseminação. Sim. No Saúde e o Tema especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre o balanço de 3 meses da pandemia no Brasil. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. E também contamos com a sanitarista e professora do curso de saúde coletiva da UFPE, Lívia Souza. Enquanto durarem recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Antes da pandemia, o SUS nunca foi tão valorizado, principalmente pelas classes média e alta do Brasil. Hoje, um estudo realizado pela Agência Brasil, em parceria com o Ibope, mostrou que de 6 em cada 10 pessoas pertencentes a essas classes passaram a valorizar mais o próprio trabalho do SUS durante a pandemia. Qual a situação do SUS para enfrentar a pandemia? Ele realmente está preparado? A gente tem um sistema de saúde relativamente jovem, é um sistema de saúde que vai ser instituído exatamente a partir de 1990, né? Então a gente tem um sistema de saúde relativamente jovem, mas que nasceu depois do que deveria e altamente desfinanciado, né? Assim, sem recursos suficientes. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A gente tem um sistema de saúde que se propõe, eu acho que faz muito a gente. Somos suspeitas para falar, porque somos defensoras ferrenhas desse sistema. Não abrimos mão do direito à saúde como um direito inalienável da vida humana, né, no Brasil. Então, a gente entende esse sistema como estratégico e fundamental. Países que não têm sistemas públicos universalistas certamente estão sofrendo muito mais com a epidemia. Veja o caso dos Estados Unidos, com muito mais recursos, que tem um gasto público muito maior do que o nosso, inclusive. Embora não tenha sistema público de saúde, ele não tem sistema público e, com isso, os desdobramentos da epidemia são muito mais graves. Então, acho que primeiro é entender esse lugar do SUS, né? Ele é quem operacionaliza o direito à saúde. E a segunda coisa importante para a gente entender é esse discurso em torno do SUS, é quem avalia positivamente ou não o SUS. O SUS entrou com a epidemia, ele entra na agenda do debate público. As pessoas começam a enxergar a importância do SUS, mas é um sistema que por muito tempo, e isso não é sem intencionalidade, ele fica aí sujeito a uma pauta, a uma agenda negativa o tempo inteiro. Então, a gente tem interesses de mercado, e para esses interesses não é interessante de que o SUS funcione, de que ele responda adequadamente às demandas da população. Isso explica muito do desfinanciamento do SUS. A gente já teve ministro para dizer que o SUS é caro demais e que não dá para ter sistema de saúde para todo mundo. A gente já teve proposta de plano de saúde popular e tudo isso são propostas recentes. O próprio ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele começa na gestão pública do SUS, enquanto ministro, fazendo uma fala de que precisava rediscutir a universalidade do SUS. Então, esse sistema está sob ameaça o tempo inteiro. É importante demais que a população comece a se apoderar, entender a relevância do Sistema Único de Saúde, entender que ela é um patrimônio do povo brasileiro, mas a gente precisa entender que o conjunto de conflitos de interesse que estão por trás disso. Num momento desse, fica claro e evidente de que o setor privado ele é incapaz, absolutamente incapaz, de dar a resposta que a população precisa. E que se a gente não tiver uma política de Estado, uma política pública de saúde, a gente estaria, né, na barbárie. A gente estaria com um número de óbitos muito maior, a gente estaria sem vigilância em saúde, porque o SUS não é só assistência. A gente não está falando aqui de leitos de UTI, de respirador. A gente está falando desde a vigilância à saúde, a gente está falando do acompanhamento de média e alta complexidade, da atenção básica. Então, é muito maior do que isso. É impressionante como o Brasil médio, ele vira as costas para o que ele utiliza todos os dias. Porque se não existisse a vigilância sanitária, não existiria garantia de segurança alimentar, não existiria garantia de segurança biológica em hospitais, porque quem regula isso é o SUS. Quem tem o maior programa de vacina do mundo, gratuito, é o SUS. O filho da pessoa mais rica e o filho da pessoa mais pobre têm acesso ao mesmo calendário vacinal, na mesma época e as mesmas vacinas. Quem financia todo o programa de transplante do Brasil, 100% é o SUS. Quem financia 95% de todas as hemodiálises feitas no Brasil é o SUS. Como é que uma média brasileira considera que esse sistema, ao invés de ser colocado como um patrimônio nosso e que a gente não abre mão dele, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra com o Sistema Nacional de Saúde inglês, a gente viu o exemplo do primeiro-ministro, quando ele próprio foi infectado e que ele próprio usou um sistema e que foi atendido por um médico português, um enfermeiro paquistanês, é que ele viu que aquele sistema era um patrimônio não só do povo inglês, era um patrimônio do povo do mundo. Os sistemas públicos de saúde, a exemplo da Alemanha, da Itália, apesar de tudo que aconteceu, do da Espanha, do de Portugal, do Brasil, são patrimônios do povo e são necessários. Imagina se a gente não tivesse assistência médica pré-hospitalar pelo SAMU, por exemplo. Vocês imaginam o Brasil sem o SAMU? Tente imaginar o Brasil sem um programa de vacinação? Tente imaginar o Brasil sem um sistema de vigilância? Sem a gente estar dizendo que, mesmo sendo subestimado, a gente tem 500 mil de casos de Covid? Nada disso seria possível. E vocês acreditam agora que o SUS vai ser mais valorizado depois da pandemia? Eu espero, eu desejo que ele passe a ser mais valorizado e que ele passe a ser uma bandeira nossa de luta na defesa dele. Agora, isso vai depender muito da agenda do pós-pandemia, isso vai depender muito da nossa capacidade de mobilização em manter viva, né, a agenda em defesa do SUS. E a gente precisa, sobretudo, discutir questões estruturais. A gente precisa revogar a Emenda Constitucional 95. Ela vai acabar com o SUS. Então, eu espero, Danilo, que, de fato, isso mude a concepção do povo brasileiro sobre a importância do nosso sistema. Com certeza. As fake news se tornaram um problema sério em todo o mundo. Algumas, inclusive, negam a realidade, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia gravíssima com tantas mortes. Agora, temos visto algumas dizendo que já estamos diminuindo o número de casos no Brasil. Isso é verdade? Não, o número não está diminuindo. Pelo contrário, você tem uma aceleração de casos. Nos locais em que adotaram medidas mais restritivas, elas impactam sobre a Covid? Então, São Luís, Fortaleza, Recife, elas mostram realmente que tem uma tentativa de redução de casos, mas não está sustentada essa redução. E no Brasil, a gente tem uma aceleração expressivamente nas regiões norte e nordeste do país. Quando a gente fala de desaceleração, a gente não está dizendo redução. Diminui a velocidade que está crescendo. Nessas cidades onde foram feitas medidas quarentenárias, foram implantadas, a gente consegue um sucesso que é reduzir a velocidade de crescimento. Mas a curva, os dados epidemiológicos apontam para uma tendência ainda de crescimento da doença. Então, não há diminuição da doença. A gente só vai entrar na diminuição da doença quando efetivamente a curva reduzir, quando a gente entrar em remissão. E a gente não está nessa fase. Quando estancar a fila de leitos por UTI, quando começar a ter leite sobrando de UTI, quando as pessoas não estiverem adoecendo dentro de casa, tá entendendo? E aí, esse é o caminho que seguiram os outros países, né? Que começaram a flexibilização agora. Nós temos um número de testes insignificantes. Isso é determinante, inclusive, no acompanhamento dessa epidemia. Então, a gente está acompanhando a epidemia pela explosão. A gente não está acompanhando a epidemia pela racionalidade do segmento nem no monitoramento dos casos. A gente não monitora contato interdomiciliar, a gente não monitora isolamento interdomiciliar, a gente não está impedindo que as pessoas andem de ônibus superlotados, a gente não está impedindo que nos terminais de passageiro haja distanciamento, porque não há. O Saúde é o Tema fica por aqui. Eu agradeço a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito, e também a participação da sanitarista e professora do curso de saúde coletiva da UFPE, Lívia Souza. Muito obrigado a vocês dois. Nós aqui agradecemos. Eu, assim, acho que o debate ele pode ser muito útil para que as pessoas entendam um pouco o atual momento que a gente vive, que não é momento de flexibilizar, não é momento de relaxar as medidas de isolamento, que a atitude individual ela é importante como uma proteção coletiva neste momento, antes de vacina e de medicamento, de combater a epidemia e de reduzir o número de casos. Também agradeço, Danilo, pela oportunidade, agradeço pelo privilégio de estar junto da professora Ana, Nesse momento, e dizer a vocês que a gente segue com o trabalho no observatório, a gente diariamente está atualizando os dados da situação do Brasil e de Pernambuco lá na página do observatório. Eu acho que informação é um remédio importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, agradeço demais a oportunidade de estar junto aqui. A gente que agradece. E eu quero agradecer também a Lúcio Souza, Ruth Vieira, Ana Mello e todas as pessoas que curtiram, compartilharam e comentaram o programa enquanto assistiam a gente. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum outro programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema especial Coronavírus para encontrar na plataforma de podcast de sua preferência. A produção foi minha, de Danilo Mello, sob orientação da professora Paula Reis, junto com a professora Ana Paula Mello. O roteiro dos estudantes da UFPE, Ana Alice Barros e Danilo Mello, de jornalismo, Antony Santana, de RTV Internet e Carla Nogueira, de comunicação social do Campus Agreste. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de publicidade e propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e o streaming, Catarina Polônio. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Acompanhe o quarto episódio da radionovela O Auto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, Taperoá está sob tensão. Chicó, João Grilo e Padre João estão acuados pela população da cidade. Enquanto isso, o bispo resolveu dar o ar da graça. O que será que vai acontecer? O projeto de extensão Radionovela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta O Auto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, manda quem pode, obedece quem não tem juízo. clima dentro da igreja está o pior possível. O padre João, Chicó e João Grilo estão quase entrando na parede e estão encolhidos com medo daquele mar de gente furiosa. Então, padre João, cadê nosso dinheiro? Calma, calma, minha filha. Que calma o quê, padre? O senhor, um homem de Deus, está roubando o dinheiro do povo? Mas eu... E quem disse a vocês que nosso querido padre João, representante da honestidade na terra, está roubando o povo de Itaperuá? O moço do rádio disse que um homem lavou as mãos com água benta, mas quando encontrou o capitão Covid, morreu. A água é falsa. E vocês vão acreditar em jornalista? Vocês acham mesmo que nosso amado padre João, que sempre fez de tudo pela paróquia de Itaperuá, seria capaz dessa canalice com o povo? Esse jornalista inventa de tudo para botar medo em vocês. Então a água realmente funciona, padre? Funciona sim. Vão para casa. Lavem as mãos com água e sabão e fiquem lá. Porque se o capitão Covid não encontrar ninguém na rua, ele não vai ter ninguém para matar. Pois eu vou mesmo e vou tratar de quebrar aquele rádio. Uf, essa foi por pouco. Ui, eita, livre da gota, João. Tu é muito esperto, vici. Hoje em dia é só botar a culpa nesse jornalista e o povo logo acredita que é mentira. Não fiz nem esforço. Não é, menino. Olha, na gripe espanhola mesmo, morreram 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas em Itaperuá. E os governantes daqui espalharam a notícia dizendo que era só uma gripezinha. Mas naquele tempo Itaperuá tinha mais de 1 bilhão de pessoas, Chico? Não sei. Só sei que foi assim. Depois de enganar o povo mais uma vez, o trio de mentirosos continuou a contar os lucros das vendas. Enquanto isso, na fazenda do Major Antônio Moraes, o bispo já estava sentado proseando com o Major sobre as atitudes do Padre João. Eu não acredito no que o senhor está me dizendo, Major. Ele fez isso mesmo? Pior que fez. Contrariou uma ordem minha e inventou uma tal de água benta que espanta esse capitãozinho Covid. E ainda mandou o povo se tocar dentro de casa. Assim, a economia de Itaperuá não gira, senhor bispo. E o senhor sabe muito bem que se o dinheiro não girar, a diocese também sai perdendo, não sabe? Sei, Major. Claro que sei. Olhe para mim. Então o senhor vai tratar de resolver essa situação, não vai? Se eu vou, claro que vou. E tenho uma ideia. Convoque um comício. Reúna a cidade e eu e o prefeito, nós trataremos de desmentir o padre de maneira pública. Depois, eu faço questão de tomar a frente na suspensão dele das atividades sacerdotais. Não se preocupe. Pois muito bem. Eu sabia que o senhor me entenderia. Vou telefonar para o prefeito Teobaldo agora mesmo. E já vou dar ordem aos meus jagunços para levar a Vossa Excelência Reverendíssima para a cidade. E assim o Major fez. Ao receber a ordem, o prefeito Teobaldo foi logo colocando um caminhão atravessado em frente à igreja de Itaperuá. A cidade foi toda convocada para o anúncio do bispo e boa parte já saía de suas casas no horário marcado. Quem não gostou muito foi seu Eurico, o padeiro. Ô Dorinha, não sei pra que a gente tem que ir pra esse negócio. Esse capitão Covid tá quase chegando por essas bandas. Ô homem, véi frouxo. Tu sabe quem tá aí? É o bispo. É mais que nossa obrigação comparecer. E ainda assim, a ordem foi do major. Tu quer contrariar o nosso maior fornecedor de leite, é? Você tá certa. Se você acha, eu concordo. Agora, vamos logo que quanto mais cedo isso terminar, mais cedo eu volto pra segurança do meu quarto. Enquanto isso, lá na sacristia da igreja, João Grilo, Chicó e o padre estavam tão concentrados na divisão dos lucros que esqueceram completamente do mundo lá fora. Pronto, tudo contado, dividido e fechado. Padre, foi um prazer fazer negócio com o senhor. O prazer foi meu, querido Grilo. Cuida, João, vamos embora. O capitão tá pra chegar e a gente tem que, ó, meter a carreira, sair de Itaperuá logo. É verdade. Padre, a sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Eu levo você até a porta da igreja. Ao abrir a porta, o padre João quase caiu para trás quando viu o bispo subindo no caminhão e aquele monte de gente esperando ele falar. Meu Deus, é o bispo. Agora é meu fim. Calma, padre. O senhor vai acabar tendo um treco. Vamos escutar primeiro o que ele vai falar. E assim eles fizeram. Ficaram ali mesmo para observar o bispo falando. O prefeito Teobaldo, então, começou a falar. O major Antônio Moraes trouxe a pessoa do nosso reverendíssimo bispo para acalmá-los e desmentir as ações feitas pela paróquia de Itaperuá. Peço que prestem atenção com a palavra nosso amado sacerdote. Povo de Itaperuá, que Deus os abençoe. Venham aqui esclarecer as falsas verdades proferidas pelo Padre João. Nesse momento, o bispo é interrompido pela figura de um homem correndo em meio à multidão e gritando. Ele chegou! Ele chegou! De repente, o homem cai morto no meio da multidão. As pessoas entram em desespero. É o Capitão Covid. Ai, meu Deus! Ele vai matar todo mundo. Ai, minha Nossa Senhora, a gente vai morrer. Uns dizem que ele é um ser asqueroso, de cabeça redonda, com pontas no chapéu e 3 rifles pendurados no pescoço. Outras dizem que nem conseguiram enxergá-lo, tamanha ação devastadora dele. Mas no meio da confusão, sem ninguém conseguir vê-lo, uma voz estridente deixa todo mundo apavorado. Eita, que é de uma aglomeração que eu gosto. É hoje que eu faço a festa. O que será de Itaperuá e dos moradores depois da chegada do terrível Capitão Covid? Não percam o próximo capítulo de O Alto da Compadecida em tempos de pandemia. O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE apresentou O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão Radionovela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos, com as vozes de Bruna Ravani, César Martins, Felipe Barros, Givanildo Almeida, Vitória Melo, Ricardo Lemos, João Marcelo, Sara Rego, Gabriel Pedrosa, Sara Coutinho, Cladson Melo, Vitória Lima, Evandro Lunardo e Breno Melo. É importante destacar que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!